Deixa essa voz te enganar, você tem direito. Não ouça o teu coração, pra tudo Deus tem jeito. Pra Deus não existe impossível. Pare o choro, levante a cabeça. Amigo, deixa eu te dizer, antes que eu esqueça. Quem tem o pai que é dono do ouro e da prata, não pode deixar seu sonho virar fumaça. Quem tem um Deus tão grande não pode pensar pequeno. Se Deus tem tanto pra me dar, eu não quero menos. Bate no peito, cidadão do céu. Bate no peito, diz meu Deus é fiel. Ninguém vai impedir, o seu decreto é perfeito. Você tem direito. Bate no peito, cidadão do céu. Bate no peito, diz meu Deus é fiel. Ele te faz conquistar o que é. Deus tem tanto pra mim.